Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos queridos, povo amado de Deus, da hora da misericórdia, que a paz do Senhor possa de forma mais abundante fluir na sua vida hoje, segunda-feira. Obrigado a você que ligou e participou comigo do Terço da Misericórdia. E aí, quando você vai ligar para deixar seu testemunho? Você liga e você deixa seu testemunho gravado. Qual que é o número, padre? 0, operadora 41... 84010909 é o número que você liga e deixa seu testemunho, como este que vamos ouvir juntos agora. Padre, aqui quem está falando é Francisco Chagas dos Santos, sou aqui de Fortaleza. Padre Reginaldo, alcancei uma graça muito especial. Só tinha uma visão, estava prestes a perder o outro olho. No dia da novena de Santa Luzia, por incrível que pareça, padre, eu me apeguei a ela. Que me intercedesse junto a Jesus. No último dia da novena, fiz a cirurgia. Padre, é como o senhor diz, a gente tem que entregar a vida da gente na mão de Jesus. E é o que eu fiz. Padre, graças a Deus, estou me recuperando bem. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. E obrigado, padre, por o senhor ser esse cupido na fé em Deus. Amém, filho. Deus abençoe. Um abraço ao povo querido de Fortaleza. Você disse... Se eu duvido, duvido nada. Quando a gente faz uma novena, chega no dia, o céu se abre, é chuva de bênçãos descendo sobre nós. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. E vem com força. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. O texto desta segunda-feira é Mateus 4, 12, 17, 23 a 25. Vem falar de justiça e de paz, ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Galiléia, entre as nações pagãs, o povo que ficava nas trevas viu uma grande luz para os habitantes da região sombria da morte e surgiu uma luz. Daí em diante, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos. E ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam. vindos da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, hoje o texto nos fala de Jesus que já começa a sua vida pública. O texto que nós ouvimos hoje fala que os discípulos de João Batista fizeram uma pergunta a Jesus que marcou o início de um novo discipulado. Doravante, o mestre destes dois discípulos não seria mais João Batista, mas Jesus. Discípulo é quem acolhe o testemunho sobre Jesus. Por isso o convite do mestre é um convite atualíssimo, viu? Vinde e vede. Jesus não fala muito. Jesus não faz discurso complicado. Ele simplesmente diz: venham e vejam. O resultado dessa experiência transformadora, o que eles viram, o que eles sentiram foi de se tornarem discípulos e apóstolos. Espírito Santo, dai-nos essa intimidade com Jesus. Conduza-nos de fato a Ele, o Cordeiro de Deus. Espírito Santo, dai-nos consciência do que somos e a quem pertencemos. Dai-nos consciência de que somos de Jesus. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito. Não se esqueça, viu? Não se esqueça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não está sozinho nesta hora. Nunca estamos sozinhos, nunca. Agradeça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Vamos lá, você pode. Você pode comer. Você deve, como diz o nosso filho lá de Fortaleza. Entregar sua vida para Ele. Deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele. Confia nele. O mais Ele fará. E o mais Ele fará. E vamos rezar, pedir, Senhor, nesta tarde de segunda-feira, já primeira semana de um ano novo, não nos deixe esquecer de quem somos. Mesmo que sem trabalho, mesmo que com depressão, escute esse pedacinho para você ver se não é isso mesmo. Já pedindo essa bênção de Deus para tirar essa angústia, esse medo. Rejeitado, excluído, mal amado, faça a sua a parte que eu mais gosto. Vai dar certo. Vai dar certo. Obedeça. Oh, meu Deus, abençoai, Senhor. Jesus, nós te pertencemos. Jesus, nós somos teus. E confiamos na tua misericórdia, Jesus. E eu entrego a minha vida, eu deixo a minha vida nas tuas mãos. Tem alguém enfermo na tua casa? Tem alguém que está precisando se jogar nas mãos de Jesus? Abençoai a água e os objetos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça